Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Olá! Essa é a 24ª edição do Nerdrops e com a gente temos o nosso convidado Anderson Perna, vulgo Meira. É isso aí, introduzindo no Nerdrops, ô delícia! Já que o Tosco Chanchada não teve o 24, né, cara? Que vem aqui o homenageado da noite. Estamos de volta com o nosso querido Sussi, né, Sussi? Ah, cara, eu descobri porque o último episódio teve tantos downloads. Ai, meu Deus do céu. Eu não sonhei que eu falei. Filha da puta. Vamos pra leitura de e-mails. Nerd Mail. Nerds, seguindo aí o esquema do Tasso Tarkan, estamos eu, André, do Nowload. Olá. E o Guizão. Ah, nós aí. Pra nossa leitura de e-mails, né? Bom, vamos pros recados. Primeiramente, Rádio Animix, o pessoal do Nowload também participa, né? Olha aí, colegas de Animix. Olha só. Eu não saberia dizer o nosso horário, mas... A gente tem na Rádio Animix, né, que das terças e quintas, às 22 horas e de segundas e quartas às 8 horas da manhã. Não vai pra cama sem a gente e vai acordar ouvindo a gente. É. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Também continua aí o desafio Nerdrops, que consiste em definir como página inicial do computador do seu amigo, dos seus pais, da sua mãe. Se bem que pais e mães ficam tudo na mesma categoria, a página inicial como Nerdrops. É uma boa campanha essa, eu acho que a gente vai adotar. Do Nerdrops? Pô, eu... A gente aceita numa boa. Ah, beleza. Essa semana aí teve o Rurorix, que até mandou uma foto pra gente. Ele foi na FENAC de São Paulo, ali na Avenida Paulista, e definiu como página inicial dos computadores. Veja só. Bonito. Bonito, né? E aí, já que tava lá, eu pus pra rolar o Nerdrops no último volume e muito engraçado, tá aí no post a foto. E foram expulsos da FENAC eternamente. Não, mas o cara tirou a internet dos computadores, é. Desconectou os computadores. Muito rude da parte dele. Temos também os e-mails essa semana, teve vários e-mails. Não é não, Guizão? Ah, alguns. Leu o primeiro, Guizão? Leio. O Ian Pimenta Amaral, né? É, ele disse o seguinte. Porra, o Sus voltou com tudo. É isso? É, tá vendo? Como assim não vale a pena citar o nome do diretor de District 9? O cara fez um excelente trabalho e o nome dele precisa ser gritado. É New... Eu bipei o nome. Eu tive que bipar. E Joey Quesada, confundido com John Secada, foi pra cair o cu da... Parabéns pelo trabalho. E aí ele também mandou um outro e-mail, porque o poder de síntese dele tava igual ao meu, então ele teve que usar dois e-mails. É, porque quem pediu pra mandar o segundo também, né? Ele disse que usar o John Secada na trilha foi um chute no saco, e o áudio desse episódio caiu a qualidade. Na verdade, a gente teve alguns problemas. A gente sempre divide as gravações em vários arquivos de 15 minutos. Mas um desses arquivos, sabe-se lá por que, cargas d'água, o áudio ficou realmente um pouco mais comprimido. Então... Ah, mas nada que vai acontecer sempre, sabe? Não precisava ter mandado e-mail crítico. O pessoal não perdoa, né? O pessoal não perdoa. Mas isso de problema de volume, né, cara? Diferença de volume, pra mim, pelo menos, é a parte mais chata de editar, que é que ficar igualando o volume de todo mundo. Muito chato isso. Então, né, não reclamem. Viu? O André do Nowload falou pra vocês não reclamarem, então... Deve valer alguma coisa, né, cara? Em algum lugar. A gente falando não vai, mas, pô, o cara, quantos já episódios? O cara vem de fora, o cara estrangeiro, o cara não. Em algum lugar deve valer alguma coisa. Quantos milhões de episódios o Nowload já tá, André? Cara, só do podcast principal, estamos em 69, número bem sugestivo, mas contando com o News, a gente passou de 100, velho. Olha que bonito. Tá vendo? E 100 episódios e o cara falou pra vocês não reclamarem, ou com certeza isso vale alguma coisa. Ou reclamem também, vai não, saber. Cara, aí não volta atrás. Pode reclamar, andreamarginha@gmail.com. Caras, teve também aí o e-mail do Caio César, depois de ter solicitado, ele enviou o e-mail, ele fala, pessoal do Nerdrops, né, atendendo ao pedido emocionado do grande SUS, manda um e-mail para comentar sobre o maior canal de informações nerds da podosfera brasileira. Mais uma vez, parabéns pela excelência do programa, onde, com muita categoria e humor, vocês tratam dos assuntos que nos são tão caros. Eu não entendi. Tão queridos, né, eu acho. Ah, muito bom. É meu caro amigo, né? Ah, entendi. É, não, você não explica, eu não entendi mesmo, sério mesmo. Ele pediu mil desculpas pela pouca frequência nos comentários, ou mandando e-mail, e ele disse que a correria de final do ano tá foda, né? Ele tá num período de transição domiciliar, ele tá morando numa choupana. E agora vai pra uma oca. É, ele vai morar num iglu agora, entrando em 2010, num iglu que ele tanto almejou, entendeu? Cara, ele falou que, voltando pro programa, ele achou que o filme do Zé Comeia vai ser um grande sucesso, se a dublagem brasileira tiver eu no papel do Catupau, e recorde de bilheteria na cabeça. Espero que, com essas humildes e sinceras palavras, eu tenha causado pelo menos uma lágrima no caríssimo SUS. Um super abraço. Esse foi aqui o Caio César, de 67 anos, diagramador, Salto, São Paulo. Eu respondi um e-mail pra ele, causou rios, chorei rios de emoção aqui. O próximo e-mail aqui é do Henrique Lacerda Vale, e ele diz: o WhatsApp, galera. Bom, falei que ia enviar dois e-mails, mas agregarei tudo nesses. O poder de síntese deles tá melhor do que o do outro, né? Com certeza. Nome para o terceiro filme de Prepúcio, quer dizer, Crepúsculo. Usem Esfíncter ao invés de Eclipse. Eu acho que ele não gosta muito, não. É, não, a gente já definiu o nome dos quatro filmes. Vão ser Prepúcio, Bola Nova, Esfíncter e Amolecer. Excelente, né? Dá até pra fazer uma série de filmes pornôs, né? Baseados. Não, né? Mas esses são os filmes pornôs. A gente tá esperando algum desses prezados senhores que nos ouvem fazer as capinhas dos filmes, sabe? Ah, mandar pra gente. Muito bom isso. Ele continua: estava meio confuso o episódio. Aos 29 minutos vocês estavam falando sobre a entrevista do Robin Williams, daí acontece o corte por parte do Susi, e quando volta do corte estão falando sobre a entrevista com o Robert Parkinson. Ele diz: é o Parkinson. E aí, o que aconteceu com a entrevista do Robin Williams? Então, cara, o Oliver, ele tá num momento muito zoado da vida dele, sabe? Então, a gente tava conversando, o Oliver acho que quis fazer uma piada, mas ele parou no meio da piada e esqueceu, sabe? Tipo, ok. Aí a gente, pô, fala aí, o que você ia falar? Não, mas eu ia falar o quê? Quem é agora? Sabe? Essa coisa? Bem coisa de louco mesmo. E aí, foi isso, cara. Não tem nada. Ah, tá. E ele continua: nesse episódio, o Sus estava falando bem baixo e as vinhetas estavam altas. Levava o maior susto quando trocava de notícia e o lightsaber cantava na minha orelha. Sem falar nos motoristas ao lado do meu carro, que olhavam com cara de assustado. Pelo amor de Deus, nivelem o volume. É, cara. Não reclamem. Não reclamem. Que outra coisa legal foi ouvir duas notícias que eu mandei para o Jovem Nerd News, lembrada no Nerdrops. Senti orgulho de mim mesmo. Melhor só se eu fosse convidado para participar. Para tirar a dúvida da galera, Pushing Daisies teve 22 episódios e Mongol House teve 26. Beijo na bunda e até o próximo Nerdrops na segunda. É, cara, se você pagar uma coisa legal aí, um valor bom pra gente convida assim, não tem erro. É, assim funciona, afinal de contas. No final aqui a gente ajusta o cheque, o valor do cheque. Como a gente vai pagar o servidor, né? Bom, foram os e-mails, recebemos milhões, milhares de e-mails, mas esses foram os que a gente quis ler. Tem também aí os comentários. Tem o comentário do Osamo, ele diz o seguinte: depois da sessão chupação, né, que temos nossos comentários, o Osamo disse o seguinte: porra, sessão cinema bem recheada essa semana, não? Muito bom a voz do SUS, participação fodástica do Rick e do Tato. Estão de parabéns como sempre. Agradecido mais uma vez pelas informações e pelo divertimento. PS, tô enroladaço por aqui, pois estou de mudança de apartamento nessa semana. Provavelmente vou ficar sem net uns tempos. Vai ser foda ficar sem meus podcasts preferidos. Abracetas, galera. E um comentário do Rick aqui, né, que participou. Ele disse o seguinte: esse pessoal do Nerdrops é muito louco. Chupem alguém, né? Essa chupação aqui, né? Isso aí foi uma sugestão, né? Uma sugestão que ele dá. Teve também o Tato Arcan, que ele falou que foi sacanagem publicar o áudio de zoeira de leitura de e-mail. Na verdade, ele não zoou, ele cantou aquilo lá num grau profissional e ele queria, assim, que fosse publicado, e aí ele ficou com vergonhazinha porque a gente colocou voz de tiquité. E o Jair VZ disse o seguinte: queria só registrar que esse podcast tá cada vez mais foda. Muito obrigado. Há muito tempo essa bagaça já subiu pro primeiro lugar na minha lista de podcasts preferidos. Parabéns a todos que compõem a equipe do Nerdrops. E podem falar aos outros casts. Chupa que é de uva. Não vou falar isso porque a gente tá convidado hoje. É, o Magenta aí. Ah, eu vou me sentir muito ofendido e triste. Nosso querido Vitinho Rodrigues mandou o seguinte: galera, vocês estão piorando. Ou melhorando, sei lá. Muito bom o cast e o podcast, que eu não entendi também o que ele quis dizer com isso. Embora quando eu participei tenha sido melhor, tenho que admitir. Quanto aos elogios direcionados a uns aos outros, me espanta ver que até mulheres estão gritando chupa. É, cara. Reparem que não estou reclamando. Um abraço a todos. Aí tem o Control Mais Junior, né? Coincidentemente, o comentário número 24 da nossa lista de comentários, ele diz o seguinte: saga do Sussi. Prepúcio, Bola Nova, Clítoris e Amolecer. E aí ele finaliza... Não, cara, ele não finaliza de jeito nenhum. Isso daí ele escreveu. Finalizou bonito escrevendo o seguinte: Sussi, eu chupo. Ah, Júnior. É isso. Quer dizer alguma coisa, hein? Você tá solteiro, você tá sozinho, você tá carente, liga pra ele. Bom, mas foi isso, né? Esses foram os comentários e e-mails referentes ao episódio número 23, o Nerd Drop. Quer dizer que esse é o 24, olha aí, tudo não, cara, conspirando. É 24, cara, não, não é 24, não. É a raiz quadrada de 576. Exato. Ah, 24, tá louco. É, então, quem quiser curtir um podcast sobre games, né? Melhor tem podcast sobre games, né? Muito obrigado. Sem dúvida. Gentileza, depois a gente acerta o cachê. O Nowloading, www.nowloading.com.br. Eu acho que isso tá linkado no, nos parceiros ali do Nerd Drops, ou pelo menos deveria estar, né? A pergunta é, Nerd Drops, está linkado no parceiro do Nowloading? Está. Ah, então estamos também. É. E a gente tem um podcast no fim de semana, e durante a semana um podcast de notícias com um game show que talvez sim, ou talvez não, quem sabe, não estou dizendo nada, mas talvez vocês vejam o Nerd Drops lá daqui a algumas semanas, né? Eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que talvez alguma coisa... Estou tomando um couro, com certeza, porque que a gente manja de videogame aqui não quer dizer nada, né, Sus? É, eu prefiro nem comentar. Bom, vamos de volta para o cast. O 24? Não, raiz quadrada de 576. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Novo A Hora do Pesadelo passa por refilmagens. Ator desconhecido poderá interpretar Bilbo em O Hobbit. Peter Jackson perde interesse em adaptação de Halo. John Malkovich pode ser vilão em Homem-Aranha 4. Rumores apontam filme de guerra futurista no Iraque pelos irmãos Wachowski. Tem atraso em Resident Evil 4. Roteiristas de Zombieland podem assumir projeto de Deadpool. Matt Damon não fará filme de Bourne sem Paul Greengrass. McGee quer voltar para mais dois filmes de Exterminador do Futuro. Galadriel de volta em O Hobbit e Tom Waits no elenco. Mais rumores sobre um possível novo filme de Star Wars. Presidente da Disney fala sobre o futuro da Marvel nos cinemas. E Avatar conquista crítica. E o site Hey You Guys publicou um pôster com a primeira foto oficial, né? E o primeiro pôster do Tron Legacy, que é a sequência do Tron de 1982. E o longa tem a direção de Joseph Kosinski, capitaneando um elenco formado por Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, tem que tá ficando cada vez mais difícil, James Frey, o Garrett e Michael Sheen. E depois de 25 anos, né, dos eventos do primeiro filme, o Sam Flynn, de 27 anos, investiga o desaparecimento do seu pai, Kevin, enfim, juntamente com o Quorra, confidente do desaparecido. Os dois embarcam naquela velha jornada de vida ou morte, né? No mundo virtual, e ainda mais avançado e perigoso do que antes. O filme vai estrear em 17 de dezembro de 2010 em 3D, e a gente vai pôr o pôster aí no... o pôster no post. Ou não, né? E se a gente falar... lembrem, a gente... não lembrem, tá? A gente não pôs de propósito, se a gente... Já tá com visual bem clean, né? Esse filme aqui, então... É. Sabe quem faltou no filme? O... O Aoi. A Eva, né? Nesse filme faltou o Fred Mercury prateado, cara. Como é que vai chegar ainda? Tá de motinho. Nossa, demais. Esse vídeo é demais. Toninho. Tô com verme. É, cara, isso daí é tudo aquilo do filme de 82, né? Acho que elevada a onésima potência aqui, né? Esse Michael Sheen é irmão do Charlie Sheen? Deve não, ser, cara. Eu acho que não. Michael Sheen, ele teve lá no Underworld 3, lá. No primeiro e no último. Coxinho é um negócio de carro. Ele é o Lucius. Ele é o Lucius? É. O cara, o mauzão, o bandidão? Não, o lobisomem lá, o Lucius, o líder do bando. Ah, é, o Lucius é o lobisomem. É, o Lucius é o lobisomem, na verdade. Ah, então, não deve ser parente, não. Não parece, pelo menos. Não, é, o cara é britânico, acho que é o, sei lá, algo do gênero. Mas é isso aí. 17 de... Daqui a pouco tá aí, né? Então, confiram. Pôster aí no post. E o filme 17 de dezembro de 2010. 2010, é, daqui a pouco tá aí. Medo. E nessa semana chegou o trailer também de Aprendiz de Feiticeiro, com nada mais, nada menos que... Nicolas Cage! É uma... primeira... Exato! Nicolas Cage com mais uma peruca errada soltando o Hadouken, mas vamos lá, né? Eu vi o trailer, cara, sei lá, eu ainda acredito no Nicolas Cage depois desse filme do velho. É, aqui é mais uma produção assinada pelo Jerry Bruckheimer, né? Consequentemente pela Disney também, e cara, o trailer aqui, vocês vão conferir aí no post, né, cheio de efeitos visuais e, pelo menos na parte visual, parece que pode ser que agrade bastante gente aí. E o roteiro fala de um feiticeiro na cidade de Nova York à procura de um pupilo nas artes da magia e encontra um personagem de Jay Baruchel, né, que estrelou também Trovão Tropical, Fanboys, e ele quer procurar aí um pupilo aí pra deixar o legado de magias, né. O elenco ainda conta com Mônica Bellucci, Alfred Molina. Na verdade é Mônica Peitos Bellucci. Mônica Senhora. E o Alfred Molina aí, junto com Teresa Palmer. Tem previsão de estreia aqui no Brasil no dia 6 de agosto de 2010. Ah, eu falei uma vez, eu falo de novo, cara. Eu acredito nos filmes da Disney. Eu acho que a Disney não erra em filme, tá ligado? E outra, né? O Aprendiz de Feiticeiro, ele tem direção do John Turtletoba, né? Que é o mesmo diretor do A Lenda do Tesouro Perdido. Que é um puta de um filme, cara. Então, quer dizer, vai entrar naquele clima de aventura, Sessão da Tarde, né? Tá ótimo pra Disney, pô. E tem Alfred Molina, mano. O cara é da hora pra caralho. E tem Nicolas Cage, né? E tem Hadouken. Então tá bom, né? Cara, Hadouken de Nicolas Cage com peruca tá aí, né, meu? Dá Hadouken, Nicolas Cage. Dá Hadouken. Hadouken, filho da puta. Dá Hadouken, Nico. Dá Hadouken. A Hora do Pesadelo tá passando aí por algumas refilmagens, né? O site Spoiler TV publicou que tá havendo uma nova convocação de elenco para uma cena ambientada na lanchonete onde trabalha a Nancy, que é uma das protagonistas do filme. E essa chamada de cast aí tá envolvendo uma garçonete na faixa aí de uns 35, 40 anos, o dono da lanchonete e mais dois adolescentes que estarão juntos. Tá, vai estar tudo junto e misturado ali na cena, né? Meu único medo é esses dois adolescentes aí ser tipo o Edward e o lobisomem lá, sabe? É, não duvido, cara. Mas podia ser, né? Bom, o roteiro é do Wesley Strick, que fez Aracnofobia, e o diretor de videoclipe, Samuel Bayer. Será que ele tem alguma coisa a ver com a empresa Bayer? Ó, cara, se a Bayer é bom, hein? A produção é da Platinum Dunes e de Michael Bay. A Warner Bros. Marcou a data de estreia para dia 16 de abril de 2010. Antes do Freddy Krueger, ele só morria queimado, né? Agora ele morre explodido. Mas o que que tem pra explorar ainda, cara? Refilmar, enfim, não tem nada mais que se aproveita. Claro que tem, né? Na época não tinha ator feio o suficiente, agora tem. O cara pediu pra ser feio no Vale do Eco, né, velho? Passou 3 vezes na fila, velho. Nossa senhora, mano. É o primeiro filme que o protagonista pode fazer cortes. Cortes na própria cara. Bom, tá aí. A única imagem que é nítida que tem por enquanto é do action figure, né? Da Neca atrás aí. A imagem que melhor mostra o protagonista não é nem do filme, né? É, porque por enquanto no trailer, né? Só muito silhueta, ceninhas do restante do elenco e só, né, cara? O que esperar? Não tem o que esperar, porra. São 6 filmes, né? Tá que nem Jogos Mortais essa porra já. São 6 filmes, cara. Sim, os últimos já foram uma merda só. Não tem o que esperar. É, no caso do Sexta-feira 13, eles mais ou menos que desmistificaram aquela coisa do Jason imortal, né? Então, tipo, a gente lembra que nos filmes antigos ele aparecia em tudo quanto é lado. E no filme novo vocês podem perceber que tem uma rota de túneis, né? De minas abandonadas lá debaixo do Crystal Lake. E, quer dizer, ele tenta dar um ar de realidade pro filme, né? E a produtora aqui é a mesma. Pode ser, quer dizer, é meio difícil, né? Dada a premissa dos filmes antigos aí, mas tem esse lance aí de pôr um pouco mais de coisas reais, né? Nos clássicos do terror do passado. Realidade de cu é rola, não vai... Não, esse filme não vinga. Ah, não, peraí, tem alguma atriz gostosa? Não, né? Conhecida e gostosa? Por padrão vai ter, mas... Não, conhecida e gostosa. Só gostosa, né? Só gostosa, então não vai vingar. E durante a entrevista, Peter Jackson, né, o diretor que levou as telas da saga O Senhor dos Anéis, ele comentou aqui que o papel do Bilbo Baggins, né, o mais famoso dos Hobbits, pode ser, na verdade, entregue a um desconhecido, né? Ao ser perguntado especificamente sobre Daniel Radcliffe, Martin Freeman, James McAvoy e David Tennant, né, que foram até então os nomes com mais rumores correndo aí pela net, ele afirmou que alguns desses nomes nem sequer foram cogitados, né? O Jackson ainda disse que os diretores de elenco estão no momento fazendo testes para atores desconhecidos para o papel principal aí no Hobbit. Ah, cara, eu acho que... Bom, eu não vou me crucificar por causa disso, mas eu não curti Senhor dos Anéis. Ok! Verdade mesmo? Cara, fui chato, porra, parado. Caralho. E eu não vou fazer é o Hobbit também. Você leu O Senhor dos Anéis? Ali a capa, só o inverso. Se você achou o filme parado, então nem leia, mano. O filme que só pega a ação do livro, se você achou parado, imagina se você lê. É, exatamente. E o Peter Jackson, ele adaptou pra ter mais ação ainda. É, puta que pariu. Ah, não, mas sério, é meu devagarzinho, não é? E já que é o Hobbit, né, cara, eu mudaria o nome do Bilbo Baggins pra Bilbo Baggins. Bom, mas só vai ficar legal se for Baggins se ele usar, tipo, uma roupa preta e uma máscara de Vampiro não, de morcego. A gente já noticiou aí semana passada, né, que as filmagens vão sofrer um atraso aí, que na verdade eles estão querendo aí aprontar o roteiro do segundo filme também, já pra ter ideia do que vai fazer em algumas sequências do primeiro filme. Tô falando que eles não receberam os bonequinhos do Senhor dos Anéis da Hasbro ainda. Não, cara. Veja bem, o diretor aqui é o Guillermo del Toro, não Michael Bay, né, cara? E falando em não é Kobe, mas em Peter Jackson, fala outro projeto dele aí pra gente, olha. Projeto não, né? Projeto que ele não quer fazer, de vez em quando. É, outro que era um projeto dele. É, depois de muitos rumores de fica, não fica, vai, não vai, Peter Jackson declara que ele já perdeu o interesse na ação de Halo. Mandou um perdi o tesão firme, hein? Mas eu acho que eles perdem o tesão por esse filme porque eles assistem o cheiro do ralo e aí eles desencanam. É, na verdade aqui tava até sendo cotado aí o Peter Jackson pra produção e o Neil Blomkamp, né, do Distrito 9. Eles passaram 6 meses trabalhando antes de passarem pra realização do Distrito 9, né? De acordo com o diretor aí do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, tanto ele quanto o Blomkamp, eles perderam interesse no projeto, isso devido àquele cu doce da Microsoft, né, cara? Ah, não é cu doce, os caras estão querendo fazer um filme bom, velho. Pera aí, se o Halo, cara, fosse tão da hora quanto foi o Distrito 9, cara, puta que pariu. Não, e outra, né, cara, só foi lá Peter Jackson, Neil Blomkamp e Steven Spielberg, né? Então, quer dizer, isso daí é sinônimo de filme ruim? Eu espero que Halo pegue fogo. Pra quem nunca jogou Halo... Dentro final... do seu Xbox. Não, né? No meu Xbox, o caralho. No final do primeiro jogo, o planeta quebra e aí ele tem que fugir do planeta, tá? Não dá nem pra grampear, não? Se todos os habitantes da Terra correr com um grampeador e... Grampeador não, com silver tape talvez dê. Ou a gente usa chineses mãos dadas, né? Não, eles são suficientes pra dar 3 voltas na Terra, né? E John Malkovich pode ser vilão em Homem-Aranha 4, né? O John Malkovich, irmão da Mila Jovovich. Tá mais pra cara de avô, né? Pode ser irmão bem, mas é o pai. Pode ser o pai. Talvez ele seja aí um dos vilões, né? Do Homem-Aranha 4. Pode ser irmão bem, mas é o... Bom, então, e porra, aí chegaram, vão fazer o John Malkovich aí, né, tipo, como vilão do Homem-Aranha, e o Lagarto vai perder o braço à toa? O cara ficou aí os 3 filmes e achou que ia ser o vilão e não vai mais ser o vilão. Sacanagem, brother. Não, mas não é isso, né, isso daí é outro dos vários rumores que tá circundando aí a produção, né. Já se foi falado também da Anne Hathaway, né, pra fazer a Felicia Hardy, a Gata Negra, e aí tem o John Baker também aí pra fazer o Lagarto, né. Então eu acho mais apropriado fazer o Lagarto, já que o personagem já tá em 2, né, 3 filmes que existe aí do Homem-Aranha. Uma coisa que ia ser legal no filme do Homem-Aranha era acabar com a franquia. Boa, boa. É, era pra acabar na franquia no 2, né? Não, tem que ter um 3 pra eles perder um pouco do dinheiro que eles ganharam no 1 e no 2. Ah, cara, eu não sei, de repente eles já estão um bom tempo de distância do Homem-Aranha 3, né? Homem-Aranha 3 já tem quanto tempo? E o Homem-Aranha 4 só vai sair o quê? Em 2011? O Homem-Aranha 3 deve ter mais de um ano aí. Entendeu? Então quer dizer, um tempo de um filme pro outro, acho que já pode ser que ainda chame a atenção. O que não pode acontecer é sair uma cacetada de filme seguido, porque o interesse cai mesmo. Quem é o diretor do Homem-Aranha? Sam Raimi. Cara, certeza que se essa porra de Crepúsculo tiver em moda ainda até o lançamento desse filme, o Homem-Aranha vai ter algum jeito de brilhar no sol, alguma coisa. Que nem o Zemuzinho lá, tudo boiolão, tava na época, tá ligado? Aí ele fez o Homem-Aranha ganha emo. Se Crepúsculo tiver na moda, certeza que eles vão brilhar no sol. Ah, cara, mas o Sam Raimi é o mais indicado pra direção, porque o Guizão deve concordar comigo. Ele é o que melhor faz o estilo, né, levantar-se dos mortos, né? Ah, ele é o melhor nisso mesmo, hein? na noite de segunda, a Ariana Motherfucker, não quero saber, e a cofundadora do site Motherfucker Punk, né? Colocou no Twitter dela fotos do que seria o próximo projeto dos irmãos Wachowski, né, em Chicago. Descrito como um filme futurista ambientado no Iraque. Apesar de não haver declarações oficiais sobre a produção dos irmãos, a história sobre a guerra no Iraque daqui a 90 anos. Putz! Caralho, vai durar pra... Ah, cara, não, mas... Vai ter só Android, cara. Mas isso daí é óbvio, cara, porque isso daí você pode fazer um filme atemporal que vai ter guerra. Lá sempre teve, vai ter e vai continuar tendo guerra, entendeu? Faça como você é pessimista. O que realmente chama atenção é que Larry Wachowski fez uma operação de mudança de sexo e agora atende pelo nome de Lana. Pegar. Ou falta de um tanque de roupa, cara. Teve um neguinho, cara, que falou que a gente se confundiu nas notícias aí em alguns Nerd Drops passados. Toma essa, a foto vai estar no post. Ela tem uma boceta agora. Blerg. É nada, cara, é tudo igual, só que pra dentro. Agora, pode ver com a reação do outro irmão pela cara dele na foto aí, né, cara? Ele tá com cara de eu vou ter que comer as duas, né, brother? É, vai ter a triste missão, cara. Viadinho. Meu, eu não acredito que o cara fez isso. Puta merda, bicho. Direto, velho. Operação de mudança, sério? Que isso, cara? Nunca, eu não... Na minha insignificância, eu não consigo entender uma coisa dessas, cara. Mais o que é de gosto, né? E aproveitando pra falar em coisa nojenta, Resident Evil deve ser atrasado, né? Apareceu no site Shock Till You Drop que o filme Resident Evil After Afterlife teria sua data de estreia alterada de agosto de 2010 para janeiro de 2011. O motivo do atraso é que o pessoal... Adivinha, Oliver? Adivinha. Ó, cara, ou eles estão fazendo refilmagem ou estão desenvolvendo o método 3D para as exibições. Acertou, é o 3D. O diretor Paul W.S. Anderson o diretor não disse nada. Ficou com vergonha. É, o diretor é um babaca. Ele acordou pra vida, né? A única coisa boa do Resident Evil é a Mila Jovovich. Que escapa dos zumbis por o fato de não ter carne. Por ausência de carne. Mas assim que o anúncio da mudança aí, né, apareceu no site, a Mila Jovovich escreveu no Twitter que o filme pode ser adiado, mas que por enquanto tá na data correta ainda. Cara, eu até gostei dos dois primeiros filmes, assim, o segundo um pouquinho menos, é claro. Mas o terceiro, cara, eles chutaram o pau da barraca, né, cara? Eles quiseram economizar na maquiagem e criaram aqueles zumbis carecas, né? Que é pra deixar todo mundo uniforme e chegar na fila lá de maquiagem e já colocar... Zumbi default, né? Exatamente, zumbi pensa, default. Pensa, aquela maquininha, tá ligado? O zumbi tipo soldado do Hitler, né? Não, e o pior do terceiro filme é a Mila Jovovich desenvolvendo telecinese. Cara, nem a animação salvou. Eu dormi, cara. Eu não consegui assistir. A animação é meia parada, né? Não, não que seja ruim, mas ela não tem ritmo, né? Em contrapartida, o Resident Evil 5 foi muito bem, né? Ah, sim, o 5. O 4, o 5, né? Desde então... Eu achei o 4 melhor que o 5. Muito bom mesmo. E eu acho o 2 o melhor de todos. Cara, Resident Evil, eu acho que eu só joguei o 5. O 2, ele tem aquele estilo... É o clássico, né? Da série dos games. Acho que o 2 foi que elevou o nome do Resident Evil, né? O formato de jogo do 2, né, cara? Dois CDs... Você pode começar tanto do primeiro quanto do segundo. E o filme do Deadpool pode ganhar uma dupla de roteiristas em breve, né? Segundo o Shud, a Fox está de olho em Rich Hiss e Paul Ehrlich, né? Que são os autores do script do Zumbiland, cara. Que é um puta num filme, hein, Oliver? Fala aí. Pô, eu acho que um dos melhores filmes de comédia do ano. Melhor não, porque foi o único, né? Não, cara, comédia não teve mais. Funny People é um filme que eu recomendo. Não, o Oliver está falando de comédia engraçada, então. Pô, Funny People é bom pra caralho. É com Adam Sandler, brother. O Kame depois de ler foi esse ano? Não lembro. Não. Não, né? Faça isso, que você vai ser quicado dessa gravação, hein? Que mas... isso? Filmaço? Nossa, brother. Nossa. Game depois de ler é um filmaço, hein, cara? Filmaço. Aquele Brad Pitt todo afetado, brother. Filmaço, filmaço. E vocês, ouvintes, vão ter a oportunidade de ver a encomenda que o Susi fez. O George Clooney construiu uma máquina exclusiva pro Luiz Susi. Puta, cara, eu não lembro. Aquela geringonça sensacional, né? Eu ouvi dizer que o Osamu vai comprar de lá do Japão e te mandar aí. Não, o Osamu tá me enrolando. Mas eu tenho que pagar ele. Se vocês quiserem ver o presente de Natal de Luiz Susi, confira queime depois de ler. Se vocês quiserem queimar também. Bom, o site diz também que por enquanto a informação é só um rumor, né? E o fato é o seguinte, é que o Riz e o Ernie combinaram lidaram bem com o scratch do personagem da Marvel, né? Com o público, como o público poderá afirmar exumbilente quando chegar nos cinemas aqui em 29 de janeiro. Aí, ó. Peguei 29 de janeiro. Então a gente ainda não assistiu, olha. E por enquanto, o único confirmado pro filme é o Ryan Reynolds, infelizmente. Não, cara, infelizmente não. Ele é o queridinho. Infelizmente sim. Ele é uma gracinha. E o filme ainda não tem cronograma definido. De repente, até pro Deadpool, né, cara? Talvez até seja uma escolha certa, eu não sei, cara. Tem que ver na hora, né? É um cara cheio de piadinha. Oi? Deadpool. Da notícia. Deadpool, caralho. Ah, verdade. Bom, agora que o Oliver descobriu que é aniversário do Marino, né? Vamos chamar ele. Então faz o barulhinho do Skype. Atende. Olá, Nedrops! Não, então, cara. Bom, agora, por favor, chama o seu irmão, o Marino, pra nós. É. Papai tá em casa, tá? Ai, cacete. Fala com o papai. Filho da puta. Ai, cara, brincadeira. Primeiro, feliz aniversário. Valeu, Susi. A gente não vai fazer isso todos ouvindo, só com aqueles que merecem. Chupa, galera. Chupa, chupa. Sente a moral do cara. Marina tem que chupar muito, viu, gente? Não, chupa. Não chupa ninguém. Brincadeiras à parte, então, Marino. Já que é seu aniversário, 18 anos, vida nova, você é um hominho agora, né? Ah, valeu. Agora que você pode participar do Nerd Drop, a gente tem que pagar essas básicas. Se quiser, fica à vontade pra ler a nossa próxima notícia. Beleza, então, ó, o Matt Damon disse que não volta mais pra franquia Bourne sem o Bo Greengrass. Você tava com a notícia no bolso, velho? Você escreveu no braço a notícia? Qual é que é? Cara, já entrou, já dando a notícia, né, velho? Eu sou meio psíquico assim, sabe? Eu leio mentes. Né, mas... Medo do Susi, que eu tenho medo. E qual foi o resto do que ele da notícia, filhote? O filhote, meu Deus, me senti criança de novo. O Matt Damon disse que ele não voltaria pra série se o cara não voltasse também. E o que é meio chato, cara, porque foi muito foda. Os três filmes são muito fodas e Bourne sem Damon não é Bourne. Agora Bourne sem Damon e sem Greengrass, né, velho? Pior ainda. Falando em Greengrass, o Palmeiras não classificou nem pra Libertadores, né? Vai começar, demorou. É palmeirense, né? Demorou. Não, mas voltando à notícia, né? O Greengrass, ele só tava nos dois últimos filmes. O primeiro que foi um puta filmão, não foi com... Não, todos foram um puta filmão, né? Só que é o que o Greengrass falou, né? Ele falou que o Jason Bourne já aconteceu antes de ele entrar pra série de filmes e não vai fazer diferença nenhuma se ele sair ou entrar. Ele acha que a franquia vai continuar boa do mesmo jeito. Ah, eu também acho. Apesar do Matt Damon tá com uma cara de inchado, parece que virou alcoólatra, né, brother? Eu também, bom, sei lá, não dá pra saber o que era. É que o Damon tá tentando dar uma de Bourne e esquecer tudo também. É, não, o foda, cara, é que do jeito que os roteiristas são e tudo mais, é capaz dos caras realmente lançar esse quarto filme e dar uma desculpa aqui pra viver em paz. O Jason Bourne fez uma plástica de mudança, sabe, essa coisa. Não, mas se eu não me engano, tem até 5 livros, né? Só que escrito pelo autor, né, da saga mesmo, são os 3 primeiros. Que foram esses que viraram... Sim. É, mas são, cara, levemente adaptados, né? Não tem nada a ver com os livros, pelo que dizem, né? Agora, eu ouvi dizer que o quinto livro, ele era um professor meio escondido numa cidade pequena, Bauru, sei lá. E aí a galera da CIA volta e encheu o saco do cara, né? Não aprendendo nada com os outros 4 livros, né? Putz. Mas imagina assim, mesmo aqui na notícia, eles estão falando que o filme é prometido por enquanto pra 2011. Nem podia ser pra 2013, porque daí é certeza que não ia acontecer, né? O mundo acaba em 2012. Quem te disse? Os maias me disseram. Se eles fossem bons, eles estavam vivos. Verdade, cara. Não, isso é verdade. Verdade. Ninguém pensa. Verdade. Cara, mas falando da trilogia em si, é uma das que salvou, né? Que a trilogia Bourne, cara, é um filme melhor que o outro. É uma sequência melhor que a outra, cara. O 3 eu achei um pouco fraco. Não que seja ruim nem nada. Mas, não, eu achei, cara, um pouquinho. Eu sou apaixonado pela Julia Stiles, né? Ela, eu acho que ela fez o 1, o 2 e o 3. Foi. E eu acho ela demais. E teve ela, o filme já ganhou nota 8. E aí, pô, Matt Damon tava muito bem, ganhou mais meio. Eu achei o final muito foda, sabe? Ah, cara, eu acho assim, os 3 filmes, eles vão melhorando melhorando gradativamente. E é o tipo de ação, cara, que as lutas dele duram um centésimo e você, puta, tu adora. Tu não sabe o que viu, mas você gosta. Você acha muito foda ele desarmar o cara e nem mesmo ele perceber, entendeu? É, isso é verdade. É que nem Transformers, né? Você vê aquele monte de sucata rolando, você não sabe o que é, mas tá da hora. Tá da hora. Aquela cena no Bourne, o Supremacia Bourne, que ele foi pego lá, foi pro famoso quartinho de aeroporto, que, cara, tu não, assim, não espera, né, algo acontecer e de repente em um segundo ou menos disso ele já tá com o telefone do cara trocando o chip de um aparelho pro outro, entendeu? Pegando o rádio, já sabendo o que tá acontecendo, o que estão falando dele. Cara, eu acho que o filme, assim, ele tem esse lance real, é o James Bond da vida real, né? É, você já falou isso, eu sou meio repetitivo. Não, Oliver, fala a verdade, você gostaria de ser Jason Bourne? Porque você gostaria de ser a Julie Stiles? Depende do cachê, brother, e com quem eu for atuar. Pagando bem, que mal tem, né? Se for com você... Fácil. Jus ao Drop 4, né? Eu tenho uma intimidade. Bom, mas essa aí foi a participação especial do Marino. Tchau, Marino. Tchau, galera. Muito obrigado. E voltamos à programação normal. E, cara, MacD quer voltar para mais dois filmes do Exterminador do Futuro, né? É, como a gente já tinha até falado anteriormente, realmente o pessoal tava querendo fazer uma exologia. Olha que nome bonito, né? Exologia. É, ainda que a Halcyon Company esteja em processo de leilão direito, Exterminador do Futuro, ah, cara, é aquela palhaçada, sabe? Ele quer fazer o filme e tá naquela putaria que ninguém sabe de quem são os direitos da franquia. O diretor, que é o MacD, que fez o Exterminador do Futuro, A Salvação, que seria o quarto filme que tem o Batman e tudo mais, ele disse aos fãs durante o chat ao vivo do Blu-ray, um dos recursos mais legais da nova mídia, que pretende dirigir o quinto e o sexto filme da saga. Vale lembrar que o processo de leilão, tipo, que o leilão todo, essa putaria aí, vai acabar em 2010 e que pode ser que aí o pessoal envolvido pode não ter nenhum envolvimento com os próximos filmes, né? Além disso, A Salvação ficou muito baixa em bilheteria e o que pode fazer os próximos donos da Skynet, né? É, pensa aí algumas vezes antes de refazer o filme. Talvez o Google patrocine. O que vocês acham? Companhia da Alcione não conseguiu sustentar. Alcione Company não. Você é um esqueleto de tirar o chapéu. Não posso vacilar, senão vou ser creu. Quem que era lá? O diretor de Buffy, né? Que tava querendo comprar a franquia. Ele tava com alguns milhões, não era? Então, os direitos estão à venda, acho que a 60 milhões ele tem 10 milhões. Se eu tivesse grana, eu comprava. Comprava e enfiava no rabo, eu não ia saber o que fazer. Não, mas você não ia reativar a série Dollhouse? Ah, cara, mas Dollhouse dá. Não, eu prefiro Exterminador do Futuro do que Dollhouse. A série ou o filme? O filme. Tá, mas a série era boa também. Ah, mas eu acho engraçado, assim, por mais que o filme tenha as suas falhas e tal, eu não achei um filme de todo ruim, não, cara. Esse filme, ele é tipo o Rei Arthur, Coração de Leão, né? Só que o coração dele é forte igual o de um cavalo. Agora esse lance do coração foi um absurdo, né? John Connor, coração de cavalo. Nossa, tô vendo que eu sou o único ser humano que não assistiu Terminator Salvation, né? Não deixa o Google... E enfim, revelado um novo projeto aí do James Cameron, né? Depois de muito mistério de qual seria o filme que o cineasta estaria envolvido depois do seu grande projeto aí, o Avatar. O site Production Weekly noticiou que o próximo filme de James Cameron nada mais é que um remake em 3D do filme Viagem Fantástica aí de 1966. Na verdade, Cameron, ele não vai estar dirigindo o filme, né? Ele só vai estar envolvido com a produção. E de acordo com o presidente da Fox, Tom Hoffman, o estúdio ele procura um diretor desde outubro. Viagem Fantástica conta a história de uma equipe de médicos a bordo de um micro submarino que é diminuído e injetado no corpo de um diplomata, vítima de um atentado internacional, para cirurgicamente salvá-lo de um coágulo no cérebro. Ainda não existe mais informações, então fiquem ligados aí. Eles foram inseridos por uma sonda peniana. Esse é um dos clássicos da Sessão da Tarde, né? Inclusive, eu me lembro, assim, na infância, infância que no desenho dos Muppets fizeram um episódio baseado no Viagem Fantástica, cara. Ficou muito bom, assim, pra época, né? E tem também o Viagem... Insólita. É, Viagem Insólita, né? Que quer ou não quer é baseado, né, cara? Aqui, no caso aqui, a diferença é que aqui eles estão pra fazer uma cirurgia num cara que já tá inconsciente, não é? Ele tá aí com um coágulo no cérebro. E no Viagem Insólita, Dennis Quaid e companhia, entra no corpo do Martin Short pra fazer sei lá que raios, o que, eu não lembro. Nada, ele... Com ele vivo, tudo bem, fazendo palhaçada e o escambau. Então, ele tava fugindo, lembra? Que quando eles foram fazer o barato, eles foram invadidos lá, e aí eles estavam fugindo, e aí tipo... O cara engoliu, não era? Não, ele ia ser enfiado no coelho lá. E aí o cara foram invadidos lá, e o cientista foge e injeta ele no Martin Short. Aí o Dennis Quaid até descobrir e tal. Vai indo. Manda uma sonda no nervo óptico do rapaz. Socorro. Aquela cena, Martin Short sofre, cara. A gente vê que o perna aí não é nada novo, né? Bom, depois de todo aquele inferno, né, que foi a divulgação aí de que a Marvel seria vendida pra Disney e rolou vários comentários ruins a respeito, né, enfim, vai se concretizar aí essa putaria toda dia 31 de dezembro, né, que vai ser quando os acionistas da Marvel aí vão votar a aquisição, né. Enquanto isso, o presidente da Disney, né, o senhor Bob Iger, fala sobre o futuro dos heróis da editora no cinema. Mais Marvel no cinema, cara. Meu Deus. Durante uma apresentação na conferência, né, da Global Media Communications, o Iger disse que tá despreocupado com o fato dos personagens da Marvel aí, como o Homem-Aranha, o Hulk, etc. aí, né? Ele disse que o foco dele tá em outros personagens, que não sei quais. Thundercats é da Marvel? Não, Sousa, não é da Marvel. Não. Ia ser legal pra caralho, né? Ah, cara, isso daí eu acho legal, porque de repente pode resultar em que se explore mais personagens que não são tão badalados aí, né? Porque, convenhamos, né? Tudo que a gente viu são os carros-chefes da Marvel, né? Hulk, Homem-Aranha, e ainda tava Homem de Ferro, tá pra sair o Thor, Capitão América. Então, é coisa que até as pessoas que não leem quadrinhos sabem, né? O que é. O X-Men é da Marvel? Da Marvel. Sim. Ah, acertei um, tá vendo? Sua vasta experiência em... Quadrinhos? O apresentador ideal do Nerd Drops, né? O presidente finaliza dizendo que a Disney quer colocar um holofote no nome Marvel mais luminoso do que ele tem, né, hoje. Qual, cara? Porque a Marvel tava bem caidona. Não, cara. Aliás, depois que a Marvel entrou aí com várias adaptações pro cinema, até o mercado dos quadrinhos, né, melhorou. Isso daí acabou alavancando, cara, vendas altíssimas, né, tanto pra editora como em lucro pro estúdio, né. Até que a Marvel, ela criou até a sua própria... A própria grife. Ela criou seu próprio estúdio de cinema, né? Que é a Marvel Studios. E no caso, já saiu dois filmes, né, ao meu modo de ver, ótimos, que é o Homem de Ferro e o Hulk. É, a nova geração de leitores, né? Porque é que eu faz muito tempo que eu não leio quadrinho de heróis, né? Desanimei total. Né? Depois que clonaram o Homem-Aranha, cara, eu me senti totalmente desrespeitado, velho. Não, vou te falar que aquela o clone do Homem-Aranha que ele usa aquele colã vermelho. O Escarlate, né? Cara, eu achava demais. Eu achava ele mais legal que o Homem-Aranha, com a roupa mais bem desenhada. Assim, um coletinho azul rasgado por cima, né? Totalmente... Ah, cara, eu gostava. Eu parei nessa época também. Ah, cara, eu parei. Pô, Pernaco, peraí, tu passou dos 30? Não, ainda não. Caramba, tô chegando nos 30, cara. Tá com quantos anos, 24? 29. É que o Oliver é um senhor, perna, você entendeu? É. A gente tem as manhas de sempre conseguir um ancião na equipe. O Argentoni faleceu, infelizmente. A única explicação que dá pra ter, hein? Verdade mesmo, tô naturalmente dormindo. Agora vocês podem estar conferindo ele participando no programa Heaven Drop. Ou Hell Drops. Ou Hell Drops, exatamente. Os tempos atrás surgiu até o rumor aí de que o Homem-Formiga, né, que é um dos heróis não tão claro, é clássico da Marvel, né, mas ele não tem essa divulgação toda, ele não tem essa pompa toda de um Homem-Aranha, de um Thor, mas que, tipo, ele tem uma temática quase infantil, né? Pô, o cara é Homem-Formiga também, né? Cara, o único Formiga que era legal era o Formiga Atômica. Como que era a música que ele falava? Lá vai a Triônica Formiga Atômica. Ding, ding, ding. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing E a mais ambiciosa produção do seu JC, né? Avatar. Eu pensei que a mais ambiciosa produção de Jesus Cristo... É, foi a Ressurreição. Paixão de Cristo 2, a Ressurreição. E agora tem a dos judeus, né? Jesus Cristo, o Retorno. Bom, e como ele disse, né, que ele ia ser um divisor de águas, né, na tecnologia 3D, foi só elogios da crítica numa premiere em Londres, né? As resenhas escritas até agora são de, abre aspas, fazer cair o cu da bunda, não, brincadeira, de fazer cair o quê? Imagina um repórter de Londres, do The Sun, escrito, né, primeira página, caindo o cu da bunda. De repente ele vai poder falar isso de um filme do cu, né, cara, que é um monstro, engole ele, passa por todo o processo digestivo e aí sim, o cu cai da bunda, né, velho? De fazer cair o queixo e estarrecedor. Foi o que alguns jornalistas disseram, né? E o Hollywood Reporter disse o seguinte: como comandante em chefe de um exército de técnicos de efeitos visuais, criadores e criaturas, especialistas em motion capture, dublês, dançarinos, atores e magos da música e do som, ele trouxe o cinema de ficção científica para o século XXI com a maravilha de fazer o queixo cair, que é Avatar. E o tabloide de The Sun escreveu a aventura como o filme mais brilhante da década. Então. A cena de batalha final tem uns 20 minutos e é absolutamente estonteante. A revista Empire também rasgou elogios, concedendo 5 estrelas, que é a pontuação máxima da revista. E diz também que é uma experiência tremendamente recompensadora, cuja tecnologia nova dará aos diretores uma caixinha de areia e tanto na qual brincarem. E o filme já se concretiza como um dos mais caros da história, com um custo de $400 milhões em promoção e produção. Mas eu acho legal do Guizão que é o seguinte, cara, ele lê as notícias, mas parece que ele tá falando mesmo, cara. E o filme estreia dia 18 de dezembro aqui nos cinemas nacionais. Eu não tenho expectativa nenhuma em relação ao Avatar, cara. Pra começo de conversa, eu tava tão lesado que a primeira vez que eu ouvi falar Avatar, eu achei que era alguma animação daquele chinesinho careca lá, sei lá, cara. Todo mundo cara. Aí eu assisti o trailer do Avatar no YouTube e não, assim, não me atraiu não, cara. Descolar o Anos das Nádegas. Parece que é unânime, né, cara? Todo o material divulgado do Avatar até agora não surpreendeu ninguém. Mas, tipo, pelo que a crítica fala, né, e a crítica a gente sabe que, principalmente com todo esse cinema moderno, é duro de agradar a crítica aqui, no Brasil, ou na internacional também. Cara, eles cederam pro filme, hein, cara? É, eu vou assistir nem que for pra falar mal depois, né? É, eu quero assistir também, porque depois de tudo que eu ouvi falar dele, é capaz que eu... opinião caia por terra e vamos ver. E eles, o filme, assim, as criaturas, né, chegou num nível de perfeição que toda imagem divulgada do Avatar é sempre em alta resolução, né, velho? É, tudo. Aparece até os poros da pele desses Smurfs gigantes aqui, cara. Bom, Avatar acaba com o personagem principal sendo morto por um humano. Confiram no cinema dia 18. Ou com a galera do Tato aí no Avatar's Day, dia 19, né? Dia 19. Verdade. Televisão. Cara, e pra quem curte um cara que tem uma doença esquisita aí, a doença do toque, sexta-feira... Você conhece isso? Doença do toque. Você manja dessa doença? Eu vivo me tocando, velho, mas as consequências não são nada boas. Nada boas porque milhões morrem, né? Velho? Milhões morrem, cara. Eu sou um ditador cruel, diria eu. Eu tô regendo com mão de ferro. Mas então, dia 11 do 12 foi ao ar o último episódio do seriado Monk, que contou com 8 temporadas, contando a vida de Adrian Monk, que é o Tony Schwabu, que sofre de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele, cara, mania, essas coisas, sabe? Ele é o vulgo louco, né? Vulgo não quer estar no busão perto do filho da p... Pra chamar os fãs, né? O canal de TV que é apresentado nos Estados Unidos é o USA. Ele preparou um puta vídeo promocional legal pra caramba, né? É, assim, bonito, né, cara? Vale a pena dar uma conferidazinha se você é fã de Monk. E é isso. Ah, cara, é uma série que... Eu acredito que todas as temporadas aí foram legais aí. Vai deixar um pouco de saudade, sim, né? Ah, cara, Monk sempre é legal. Você tá meio pra baixo, você assiste, você fica nem animadinho, sabe? É, hoje... É, porque você sabe que tem gente pior, né? Animadinho? Defina mimadinho. Fica molhadinha. Fica molhada. Aquele cabelo encaracolado do principal. Cara, se você tá pra baixo, você assiste Ensaio sobre a Cegueira. Porque aí você imagina que poderia estar bem pior, né, velho? Bom, e é isso. O Monk vai ao ar pela Rede Record de televisão à meia-noite de sábado. Cara, é o sonho de todo punheteiro ver de novo a Courteney Cox, a Jennifer Aniston e a Lisa Kudrow todas juntas fazendo um filme pornô. É. De uma pessoa eu garanto, né? quando a Courteney Cox ela fez aquele seriado Dirt, ela fez uma pontinha pra Jennifer Aniston, né? Deu até aquele selinho, todo mundo falou horrores, a hora que foi ver era um selinho pior do que o da Claire in Heroes. E foi anunciado pela Entertainment Weekly uma foto que vai de um episódio que vai ao ar dia 6 de janeiro, de Cougar Town. O episódio em questão tem a participação especial de Lisa Kudrow, que era a Phoebe. Cara, na história a Phoebe tá vivendo uma dermatologista, ela é mal educada, tal, tá, caráter zero, mas ela é a melhor no que faz, ela é a melhor dermatologista, né? E a Cougar Town, que a Courteney Cox, cara, eu assisto essa porra e eu não sei o nome dela. Ela é uma cidade, ela. É. E aí ela vai ver ela. Uma, essas coisas assim, né? Uma cidade com aparelhos eletrônicos ruins, né? Ah, cara, cara, eu tenho que parar de beber enquanto eu gravo. A Courteney Cox, ela interpreta Julie. E é isso. Esperar dia 6 de janeiro pra ver qual é que é, né? Vocês assistem Cougar Town? Opa, três vezes. Vocês têm... Não. Vocês têm sonhos eróticos com a Lisa Kudrow, a Courteney Cox e a Perennius? É, cara, não tem nada. Tem um ficou olhando pra cara do outro, assim, manda mais uma cerveja, vai. Games. Vamos aos destaques de games. New Super Mario Bros. Do Wii bate recorde de lançamento. Criador de Brutal Legend quer mais conteúdo baixável para o game. Confira o PS Play. Puta que PS Play. PS Preto. Confira. PS Preto. Confira o PlayStation 3 de ouro. Quem desacreditava algum jogo do Wii bateu recorde, né? Que é o novo Super Mario Bros. Wii. O jogo combina aquele antigo Mario com essa ideinha multiplayer e tal. Foi lançado semana passada e na sua primeira semana de vendas o jogo alcançou 940 mil unidades. O valor quebrou o recorde para o período no Nintendo Wii. É, o antigo campeão era outro game do Mario também, sabe? O Mario? Conhece Mario? Alguém conhece Mario? Amigo do Dunha, né? Não sei, deve ser. Conhece do Loxas? Do Loxas? Bom, o outro game do Mario era o Super Smash Bros. Brawl, que vendeu 816 mil em março de 2008. O que eu acho interessante é que nenhum chega a 1 milhão, né, cara? As mulheres realmente não compram jogos. Ah, cara, com esse número de vendas aí, o Wii pode começar a esquentar, né? E nada como o Wii usar o Mario, né, velho, pra botar um recorde, né? E Tim Schafer, né, o criador de Full Throttle e Brutal Legend, avisou que quer ainda mais material pra Ed, né, o Eternal Hold, pra fazer o trabalho dele no Brutal Legend 2. As vendas do Brutal Legend 1 não furaram o teto, mas não estão ruins. Schafer, que passa boa parte do seu tempo no multiplayer, escuta muito do que os jogadores querem e está prometendo muito mais conteúdo baixável daqui pra frente, com um material novo single player no multiplayer. E quando questionado por que não há material metal moderno na trilha sonora do jogo, ele simplesmente responde: além do fato de que não presta. Concordo. Mas essa ideia de... Eu não sei se é o caso do Brutal Legend, mas esses dias a EA também publicou uma matéria aí dizendo que pra se aproveitar da pirataria eles vão começar a produzir bastante conteúdo pra download, né? Que, assim, mesmo quem tiver CDs piratas dos jogos e tal, vai poder baixar, lógico que pagando a quantia necessária, né? Ah, é legal, né, cara? Aí o bom é que aí eles não vão banir. Ainda mais pra quem já foi banido, né? E pra quem é bicheiro e curte tudo dourado... Pra quem tem dentes de ouro? Pra quem tem dentes de ouro, pra quem é rapper americano... Você vai poder pendurar um PlayStation no pescoço agora, né, velho? Ou então fazer um anel com PlayStation 3. Vim cada mão. É, cara, nada mais, nada menos que um PlayStation 3 em ouro 24 quilates, que tem o preço de $5,000. Ele vem com dois controles em ouro também, tá? Demora de 10 a 15 dias uma porra dessa pra ficar pronta. Ah, cara, falar o que de um PlayStation 3 de ouro, brother? Ah, bichice do c... É tão útil quanto aquele aplicativo dos primórdios lá do iPhone, aquele IM Reach, né? É tão útil quanto. O foda aqui pra mim já tinha preço de ouro, né, velho? Imagina agora, né? É. Será que eles vão com que desbanhar os CDs também, não? Não dá ideia. Mas os cabos já são. A gente sabe que o jogo mais vendido vai ser disco de ouro, né, velho? Cara, imagina algo interessante. $5,000, certo? Nos Estados Unidos. Imagina o preço que ele vai vir quando vier pro Brasil, se vier. O valor já não passa na alfândega, né, velho? Eu chuto aí uns 65 mil. Que aí? Ah, cara, não, sério, é de ouro. Outro dia... Você chutou mesmo, né? Não, cara, velho, pensa. Outro dia eu tava vendo um comercial do Tucson nos Estados Unidos, por 12, 13 mil dólares, alguma coisa assim. Pô, vai tomar no cu. O carro aqui custa quase 100 pau. Porra, eu quero que essa porra desse videogame custe 64 mil. Vocês podem deixar? Tá bom. É. Muito obrigado. De repente, se o cara, ele que é a namorada que quebrou o PS3 desse, fosse de ouro, talvez tinha resistido um pouco mais, né? É nada, qualquer coisa ele vende e compra um monte. É verdade. Ah, e ainda, essa empresa aqui que ela faz esse banhada ouro aqui, não é só o PlayStation 3, né? A gente vai deixar aí no post aí. É, na verdade, aqui o site computershoppers.com, eles personalizam vários itens aqui. Aqui a gente pode conferir Blackberries, MacBooks e iMacs, né? iPhones. Havaianas. Havaianas de platina, velho. H2O, Coca-Cola. Agora prateado, barato fica louco, hein, meu? Você viu esse iMac aqui? Bonito, né? Mas o MacBook dourado também tá bonito pra caramba, hein? Tá. Uma coisa de rico, vamos ser realistas, né? Agora, tem o iPod também dourado, né? Ouro. Pô, cara, eu quero uma merda dessa. É porque é a primeira coisa, né? Que se quebrar, ela continua tendo valor. Quadrinhos. Bruce Wayne volta a ser o Batman em 2010. Cara, e pra quem gosta do Bruce Willis, ele vai voltar a ser o Batman em 2010. Bruce Willis. Deixa assim. Assim, pra quem não curte spoiler, nem ouça, né? É, a Don Corleone Comics revelou quarta-feira aí passada que a minissérie Batman, The Return of Bruce Wayne, que era apenas um rumor e tal, vai vir com força total em abril, trazendo o Bruce Wayne, né? Nada mais justo, já que ele tá no título, né? Assim, apesar que o personagem foi meio confuso, que foi aquela parada que ele foi enviado pelo Saga de Gêmeos pra uma outra dimensão e tal. E, na verdade, ele não morreu mais pra DC Comics. Ele tá perdido no fluxo temporal. Tanto que tem umas imagens aqui no post que ele tá de Jack Sparrow e de Conan, né? Não, pera aí, cara. Mas uma viagem num fluxo temporal, tá? E só foi a carne, né? Porque eu lembro que o esqueletinho ficou na mão do Super-Homem, foi isso? Ficou só a caveirinha do Batman. Ele não ficou destruído, ele ficou inteiro. Só ficou tudo zoado. Ficou só a caveirinha, cara. Cara, o escritor Grant Morrison, né? Que ele vive matando o Bruce Wayne, essa já foi a segunda vez que ele matou. Ele que vai escrever o retorno. Ele conta que a saga tem a ver com essa viagem temporal. Cada edição vai mostrar o Bruce em um período diferente da história. Assim, tipo, tempo paleolítico, a Gotham Village nos Estados Unidos, Colônia, o Velho Oeste e os anos no ar. Cara, não tem muito o que falar, né? É legal pelos desenhos e tudo mais, mas a história com certeza vai ser uma bosta. Cara, tudo que a DC coloca crisis no meio é algo confuso, sem sentido, né? Então, vai esperar algo bem DC, com certeza vai vender bastante, né, meu? Mas esse morre, não morre dos personagens aí, que assim, que brocha, né, cara, que faz a gente largar mesmo. Ah, mas vamos ser realistas, sério, o Batman, ele é desde 34, sei sim, não é? A data de aparição dele. Acho que um pouco mais, né, não sei. Bom, tudo bem, desde que seja com essa. Sim. Ele não... Assim, ele já morreu, mas ele já voltou várias vezes até hoje. O cara, ele traz dinheiro pra DC. Não tem por que os caras matarem ele. Eu, é o meu ponto de vista. Se eu fosse dono da DC, eu também não ia deixar o Batman morrer, não. Então, mas ele não morre, né? Ele vai pro... É isso que acontece quando ele toma o raio ômega lá, segundo que ele... É. Não, mas é verdade. O corpo fica destruído, mas ele meio que se multiplica, né? Ele vai pra outras dimensões. Aí ele vai morrendo em todas as dimensões eternamente. É. Até tá bom, a hora que ele consegue... Descer acontece, né? Ah, é. Cara, vai falar o quê? Não tem muito o que explicar, é o que eu falei. É dinheiro. É, assim como a morte do Super-Homem também, né? Que morreu e depois de 5 minutos voltou. Voltaram vários Super-Homens, né? O robô, o Super-Homem... É, cara. Mas confusão, né? É pouco, né? Teve aquele Super-Homem de energia lá, não teve? Teve. Tem dois, o vermelho e o azul. O Super-Choque, né? É a mistura do Super-Homem com o Dr. Manhattan, né? Cara, que lixo. É, mas já que a notícia é DC e personagens dela, né? A DC já define a sua próxima grande saga, que é a Guerra dos Superman. Na verdade, aqui é War of the Superman, né? Que é exatamente a tradução, a Guerra dos Super-Homens, né? Será a próxima grande saga aí da editora. E a primeira edição, ela será distribuída gratuitamente no Free Comic Book Day, que com certeza não será aqui, porque aqui nada é de graça. Ah, é. Aqui você vai ter que dar pra conseguir alguma coisa, por isso tem o Day no final. É... Aqui... Com certeza, né? Aqui ainda a história aí tem um brasileiro envolvido, né? Que é o supostamente, espero o nome artístico, Ed Barrows, né? E é escrita por James Robson. O Ed Barrows, ele é quase do Prison Break, né? Ele é o irmão do Burrows lá. Ed Barrows, Ed Burrows. Lá vai seus parentescos com pequenas variações de vogais, né, velho? Ah, cara, você sempre ri. Olha. É, um outro Ed brasileiro é o Ed, acho que aquele Ed. Não sei o que lá, do Tekken, né? É de gordo. É de gordo, é do Tekken lá, né? Bom, voltando ao assunto. Aqui alguns spoilers à frente, então pule alguns segundos. É, nos Estados Unidos, na Super-Homem, ele se mudou um ano para o planeta Novo Krypton, né? Que é um planeta que se formou do outro lado da Lua. Vai lá saber, né? Coisas que só a DC faz. Da nossa Lua? Não, da Lua da DC, cara. Não, mas peraí. Da Lua do planeta Terra? É lógico, né? Se fosse a Lua do planeta Krypton, Krypton, como é que ia rodar em volta dele? Sim, mas é um planeta que se formou, não que estava sempre lá. Ah, Fê, que absurdo, velho. Certeza que esse planeta se formou depois de muitos astronautas urinarem e defecarem no espaço. Isso daí foi juntando na sua própria gravidade e formou uma massa que é o planeta. Bem, o planeta de merda. O planeta de dejetos, cara. É, e aí, nesse novo Krypton, o Superman, ele passa aí um ano junto com os remanescentes da raça, né? As séries do herói passadas na Terra têm destacado outros personagens também. Na maxi-série Superman World of New Krypton, né? Que é outra linha aí do Super-Homem, mais histórias absurdas e coisitas a mais aí. Só eu acho que Super-Homem é uma franquia morta? Cara, Super-Homem, ele foi criado em uma época diferente, né, cara? Eu acho que ele não serve mais pro mundo como ele tá hoje, cara. Porque ele foi criado de uma maneira que o impossível agradava aos olhos das pessoas, né? De nada, mas é impossível, né? Então, também tem aquelas, né? Ele foi criado na véspera da Segunda Grande Guerra, né, cara? Uhum. Então, quer dizer, a criançada via lá uma pontinha de esperança de como podia ser algo melhor, coisa assim. E hoje a gente não tá mais naquele ambiente de guerra e, ao mesmo tempo, ingênuo, né, cara? Super-Homem morreu lá, cara. Ele não tem mais roteiro que se cria em cima de um personagem muito básico que nem o Super-Homem. Quer ou não quer, ele é o Capitão América da DC, né, cara? Exatamente. O Capitão América da DC, que faz o impossível. Inclusive, o Capitão América, ele deve ter sido criado com... Porque o Superman sempre foi super patriota, aí. Ah, as histórias, né, sempre levavam aquele quê de patriotismo e tudo mais, Super-Homem junto com a bandeira americana, entendeu? E, na verdade, sempre foi associado a isso, né, cara? Mas, o problema continua o mesmo. Isso daí é o de menos, esse lance patriótico e tal. Na verdade, um cara que consegue fazer o impossível, vamos convir, não tem muito o que se fazer de histórias, né, de argumentos pra criar, vamos supor, um vilão contra ele. Entendi. Nesse ponto aí, aquela minissérie que saiu entre a Foice e o Martelo foi sensacional, né? Ah, sim, mas é uma história que não faz parte da linha, né, periódica do Superman, cara. Isso. Entendeu? É aquelas histórias, e se acontecesse isso e tal, né? É. Então, quer dizer, só você fugindo da premissa vista do Super-Homem, você consegue fazer algo legal. Ah, cara, mas pô, sei lá, eu acho que o Super-Homem já deu o que tinha que dar. Essa notícia também já deu o que tinha que dar. A gente filosofou muito em cima de uma coisa que não vai pra frente, né, velho? Isso aqui é esperança. Miscelânea. E agora os destaques de miscelânea. Apple entra com processo contra a Nokia por violar 13 patentes. Mulher é presa por filmar acidentalmente lua nova no cinema. Novo programa de ciência discute sobre sabre de luz. Conheça o Google Goggles. Adidas confecciona linha de vestuário Star Wars. Fã constrói sala de cinema temática Stargate Atlantis. Papai ficou excitadíssimo. Um tempo atrás a gente noticiou que a Apple estava sendo processada pela Nokia por várias, porque várias quebras de patentes. Só que a Apple adotou o seguinte: eu te processo antes. Então a Apple entrou com um processo por 13 quebras de patentes contra a Nokia. Por ter criado o telefone. Basicamente. Steve Jobs, antes de nascer, já estava pensando no iPhone, cara. O que foi dito é o seguinte: outras empresas competem conosco, inventando suas próprias tecnologias, não simplesmente roubando as nossas. Porra, o foda é que cabe pras duas, né? Tanto pra Apple quanto pra Nokia, né, cara? E é isso, cara. Vamos ver o que vai dar. Eu espero que a Nokia ganha e a Apple tenha que vender iPhones a preço de caixa de laranja. Concordo, velho. Eu também quero um iPhone. Eu também. É. E na imagem eles tinham que colocar o Nokia mais fuleirinho, né, velho? É foda, né, velho? O iPhone, eles se deram o luxo de colocar de costas, velho. E o branco ainda, né? Verdade, cara. É, mas é engraçado, porque quando a notícia foi a Nokia processando a Apple, né, todo mundo, ai, que a Nokia tá com invejinha do sucesso do iPhone, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, quando é a Apple processando a Nokia, não, essa briga tem que terminar num acordo, tem que não sei o que. A Nokia, ela conseguiu o que ninguém consegue, né, cara? Fazer aparelhos super avançados de celular feitos com açúcar vindo da China, velho. Ou de isopor, né? Eu vou rir, Oliver, mas não entendi o que você falou. Não, mas não era pra fazer piada, não, porque eu tô chorando até agora. Eu tô chorando até agora que tive que gastar mais 600 mangos em outro celular, velho. Ai, que merda, né, velho? Pensar que por 600 mangos você comprava um celular da Apple. Não, da Apple. Lá fora você compra, tranquilo. Ah, bom, lá fora, tá. Cara, eu tava pensando, será que o touchscreen do iPhone funciona com o pênis? Eu posso testar o da Samsung agora pra você. No Japão, alguém já deve ter provado isso aí. Testa aí que eu vou testar o da Apple. Pera aí. Eu não coloco o no meu iPod nem a pau, bicho. Pra fazer no iPod tem que ser o pintocóptero, que é só... Não, é o... É o iPod Touch. Funciona, viu, gente? Não queiram mexer nos seus iPhones, pode romper. Samsung não funciona, não. É porque o Samsung tem que ser por pressão. Ele tem um bloqueio, né? Quando putaria. É que tá mole agora. Ele tem o safe, né? Deus do céu. E a cabeça de bacalhau de 22 anos que mora em Chicago foi presa e pode pegar até 3 anos de cadeia por ter ilegalmente filmado o longa Twilight, né? A lua nova aí. Só que a parada, cara, essa mulher é muito coitada. A parada foi o seguinte: olha como ele começa. Ela armou uma festa surpresa de aniversário pra irmã no meio da sessão e levou sua câmera pra tirar fotos e filmar o momento do parabéns. Só que, meu, puta, será que ela fechou essa sessão pra menina? Porque, pelo amor de Deus, né? Veja se ele assistiu o filme e a menina entrar no meio com bolo, vela e parabéns e gritando e bexiga. Tem que ser preso. Ah, cara, mas tinha que ser zoada. Tem que ser americano, né? Ela foi assistir lua nova. É foda. Merece. Só que nessa brincadeira toda dela filmar e atrapalhar todo mundo que tava assistindo, sem ser a vagabunda da irmã dela, ela fez o seguinte: ela filmou, sem querer, alguns trechos bem curtos, né, do filme. E só concluindo aí que o Guizão tava falando, a mina foi lá, aí na hora de entrar a irmã pra cantar parabéns, ela filmou, né, o parabéns, e ali gravou um tequinho do filme. Vendo isso, o Lanterninha já acionou o gerente, por sua vez acionou a polícia, e vendo as filmagens, a polícia falou que a pessoa ia ficar fica presa, né, a guria, e ela ficou presa por 2 noites. Mas você sabe o que eu acho mais interessante dessa notícia? Ela foi ver lua nova e acabou vendo o sol nascer quadrado, né, velho? Cara, bem feito, bem feito. É, todo castigo pra quem vai assistir lua nova é pouco. Ah, cara, minha mina falou, vamos assistir comigo? Eu falei, lógico, vamos. Eu tenho que assistir o Crepúsculo. Ela, tá o DVD. Eu perdi. Juro por Deus, eu perdi, cara. E não era nem dela, era da irmã dela. Nossa. Você perdeu a namorada, né, velho? Não, a namorada continua comigo, velho. Quer dizer... Aposto que ela não gosta e te deu de propósito o DVD, velho. Não é possível. Bom, e o canal Sci-Fi Science, né, apresenta um novo programa aí, que se chama Physics of the Impossible, né? Na verdade, vai ser uma série de documentários aí tentando explicar alguma das armas mais impossíveis aí da história cinematográfica. A primeira delas, como não, um dos artigos mais legais aí, é o famoso sabre de luz da série Star Wars. E no primeiro episódio abordará como esse item pode ser construído. Não, mas eu achei legal o cara falando, né? Nós somos o ciência do impossível e nós vamos ensinar a fazer um sabre de luz. Aí acaba, sabe? Fala, puta que pariu. Quero ver ele limitar um raio de laser. Nossa. Ah, esse cara é aquele Micho Caco lá, Caco Micho, não é? Não sei. Naquele site How to Stuffs lá tem um esquema lá do um projeto, assim, com os cristais e tudo mais, de um sabre de luz, cara, como seria um sabre de luz. E a gente não vai conseguir construir por causa que o cristal não tem aqui, é isso. É o resto você acha em qualquer ferro velho, você acha, o problema é o cristal. É. Qualquer caverna abandonada do planeta Hoth, de repente você acha um. Tudo você consegue, só falta força. Ah, mas é que isso daqui, velho, foi só o comercial também, né? Não, é claro que eles vão ensinar a fazer de um jeito que... Ah, com certeza, com o LED. O máximo que pode acontecer é os caras ligar o sabre de luz e furar a lua, né, velho? Pô, mas é uma série nova e ela promete, pelo menos, né, cara? Promete, foi legal pra caramba, velho. Ah, é o tipo de programa que é cultura inútil, mas com certeza vai chamar muita atenção. É tipo Mythbusters. Tipo, isso, super câmera. Teve um episódio dos Mythbusters lá que eles fizeram todos aqueles gadgets de herói lá e testaram. Velho, os caras fizeram um lança, tipo esse, o lançador de gancho aí do Batman. Só que fizeram um canhão, tá ligado? E os filha da puta só esqueceram de fixar a base, velho. Então na hora que deu tiro do gancho, o barato foi tudo pra trás, mano. É, eles arrumaram, né? Os caras falando, pô, a gente só esqueceu da física básica, né, velho? E pra quem é apaixonado aí pela Skype, pelo Google, o Google sempre vem com umas tecnologias meio novas, né? E assustadora. E assustadora. Agora, a tecnologia mais nova e legal do Google, que é o Google's Labs. É, o Labs aí, ele quer significar tipo o beta, né? Alguma coisa assim. É, o Labs é pra dizer que eles ainda estão trabalhando sobre, pode ser que viram ou não, né? Então, cara, o Google's nem tem muito a falar, simplesmente é aquilo. Você tira uma foto de um livro, de um objeto, joga lá, ele faz uma busca por aquele objeto e dá resultados sobre aquele objeto, entendeu? Basicamente é isso, não tem nem muito o que discutir. Aqui já disse que a técnica é conhecida hoje como OCR, né? Optical Character Recognition. É o mesmo sistema de reconhecimento facial que a força policial lá nos Estados Unidos já conta, né, cara? Só, é, que é o reconhecimento de caracteres também, que funciona. É, que funciona. Não funciona porque é feito pelo Google. Se fosse pela Apple, Não, cara, mas eu acho que depois que fizeram esse novo sistema de busca de imagem do Google, cara, eu acho que é um pulo só pra eles conseguirem fazer isso funcionar direitinho, entendeu? É, o Orkut já aparece lá, né? Os rostos lá, né? E tal. É, tem... bom. Inclusive, esses dias eu vi um álbum de uma amiga, ela tá no fundo do álbum, da foto que ela tirou, tinha um mural com várias fotos e esse recurso aí reconhecia as fotos, assim, os rostos nas fotos no mural, achei bizarro, cara. Você já viu o RG e o CPF das pessoas no mural, né, meu? E aí você tá devendo no banco. O iPhoto faz isso também, ele reconhece rostos. Saíram as primeiras imagens dos artigos de vestuário da Adidas com temas de Star Wars. No caso aqui, são incluídos aí moletons, camisetas, jaquetas, tênis, todos com estampas e motivos dos icônicos personagens da mais famosa saga de ficção científica do passado e da atualidade, né? Ainda são prometidas mais peças, né, previsto para janeiro de 2010, e, né, ver aí se sai alguma coisa pro Brasil. Vamos deixar aí no post as imagens. O bom é que vai sair baratinho pro Brasil, viu? Com certeza. Submarino vendendo cada centímetro da peça a R$100. Merda, eu tô esperando ainda vir aquele Nike do Fred Krueger, cara, pro Brasil, não vem? O que é? Ele vem tudo rasgado? Que... É, ele vem com um chá de sangue, amor louco. Ele vem queimado? Mas isso é só você andar um pouco no Rio de Janeiro, você consegue. Andou arrastando o pé lá, sujou o rio com o tênis. Galera, e a notícia, a melhor, ao meu ver, a melhor notícia da noite, do dia, ou da manhã, ou da tarde, sei lá. Jacob Yermuth, ele é um fã, cara, mas ele é um fã extreme, que nem vocês tinham que ser com o Nerdrop. O cara gastou $70 mil pra construir uma sala de cinema. Mas não é uma sala de cinema qualquer. É uma sala de cinema tematizada de Stargate Atlantis. A minha única dó do cara... Sobe a vinheta. A única dó que eu tenho desse cara é que ele pegou a pior franquia. Porque, cara, Stargate SG-1 foi maravilhoso e o universo tá sendo animal. E ele fez sobre Stargate Atlantis. Se bem que a sala foi bem bonita e tudo mais, se a gente lembrar, tá no post. E, cara, ele, na sala dele, ele conta com dois Sony Mega Changers que armazena 800 DVDs cada, alto-falantes da THX que são usados em cinemas profissionais, e além de uma tela de circuito, brother, com 3 metros de diagonal. E assim, pra encerrar mesmo, a sala é dotada de sensores de movimento que abrem automaticamente as portas. São customizadas também, porque, cara, você se sente dentro da Atlantis e, cara, é isso, é animal, cara, é animal. Legal, cara, legal, só falta ter alguém pra assistir com ele agora, né? Se ele quiser me chamar... Mas imagina assistir a Mônica Mars numa tela de 3 metros de diagonal, cara. Os gemidos dela num falante THX, coisa linda, cara. Maravilhoso. É, a gente tem que reconhecer, né, cara? Ninguém vê essa porra, mas pra chegar a ter não sei quantas franquias de séries de um filme que saiu, sei lá, em 94, é isso? 94. Por aí. Então, cara, tem que... Né, tem a sua legião de fãs e esse daqui é um dos freaks, né, velho? $70 mil, cara. Não é pouca coisa, não. Momento Sofá. Ah, galera. E o Momento Sofá dessa semana não tá nada fraco. Lindsay Lohan foi fotografada pela revista Mose, cara. É, assim, basicamente ela teve algumas fotos, mas ela fez um videozinho sem censuras, velho. Então você vê peitinhos, você vê bundinha e você vê a beleza que é a Lindsay Lohan. Tirando aqueles braços de viciada, cheia de cicatriz que ela tem, ela é um tesão. Vai estar aí no post pra você conferir a Lindsay Lohan peladinha com o cara esfregando a orelha nos seios dela. Eu tô tendo uma ereção agora. Cara, te falar que a Lindsay Lohan é muito linda, viu? Olha, o beat viu uma ereção total. Você já marcou em escala? Já, eu já sei. É, eles têm uma reguinha do lado. Na verdade, eu tatuei na coxa. Eu tatuei. Molendo meia bomba. Exatamente, eu tatuei 3 marcas. Mole, meia bomba e duro. E eu tô pensando em marcar uma duríssimo. Bom, mas é isso, galera. O vídeo é animal. Dá pra ter uma ereçãozinha boa. O que vocês acharam? É meio junk, né? Vocês dão uma estilando o vídeo. Ah, mas fala que você não ficou excitadinho. Lindsay Lohan, tô nas horas que ela parece a Ferg, né? Nesse vídeo. Bom, e essa foi a 24ª edição do Nerd Drop. Queria agradecer o Pernoca do Tosco Chanchado, que é... Valeu aí. Não, eu queria agradecer aí, né? Eu vou ficar conhecido como o maior peso de papel da história do Nerd Drops, cara. Falou de Deus, cara. Mas isso aí, valeu, galera. Valeu pelo convite aí. Se rolar uma próxima, estarei melhor preparado, com certeza. Bom, cara, e como é de praxe, né? O aniversariante escolhe a música. Vai escolher a música. Aniversariante? É o programa 24. Ah, tá. Isso aqui. Bom, então eu vou escolher aí uma música foda do Down. É, o nome da música é Lifer. Espero que a galera curta aí. Felipe Ansel. Bom pra cacete. Bom, e é isso. Esse foi o programa 24. Dúvidas e qualquer outra coisa, mandem e-mails pra nerddrops@nerddrops.com, nerddrops@nerddrops.com.br e nerddrops@gmail.com. Até a próxima e cruz de pau. Minha velha querida, tchau. Tchau, boa tarde, bom dia, boa noite. Yeah. e voltamos à programação normal. Cara, a gente vai desligar que a gente tem ainda meia pauta pra terminar, tá? Nossa, boa sorte, galera. Um falou. Beijo, valeu pela participação, feliz aniversário de novo. Um beijo, valeu. Sempre... Desliguei ele sem querer. Sem querer. Sem querer. E essa foi a despedida de Marino. Cara, desculpa, eu te desliguei sem querer. A gente te chamou de volta porque você não deixou o endereço pra gente mandar o consolo de presente. Não, valeu. Tô de boa. Abração, Marino. Valeu. Valeu. Desliguei de novo. Foda, bom. E vamos pra próxima. Cara, de quem que é que tá fazendo amor? Você. Não, eu não. Não, não. Acabei de chegar aqui. Caraca, tu sentou aonde, filho? No microfone, brother. Tava mirando aqui o microfone. Ui. Você mija nele lá? Ah, eu não posso dizer, senão vou ter que matar você depois, né? Então...